E agora à noite na Comercial é consigo e com António Sérgio. Já agarrei a bola, deixo o desejo de boa noite para... Contigo, de certeza, António Sérgio. Também para os que nos abandonarem nesta altura, porque há sempre horários a cumprir, compreendemos isso, mas de qualquer modo a gente faz tudo para que a noite na Comercial seja acolhedora e dê para estricar um bocadinho mais e roubar ao sono. A música às vezes vale isso. Completamente. Então até amanhã. Até amanhã. Sábado nas antenas da Rádio Comercial, entre a meia-noite e as três, António Sérgio nas horas. Boa noite.

Zeppelin, Mark Carroll. Yuppie, toca animar. Boa noite, Rádio Comercial.

bem juntinhos por aqui, Franz Ferdinand e no concurso The Fallen e os Kaiser Chiefs. Como viram, não dá tempo para descansos, tem que ser on the hills. Ferdinand, também os Kaiser Chiefs, neste caso do Stray Employment, foi Born to be a Dancer. Iggy Pop, do tempo de Avenue B, Shaking All Over.

seu ou a sua já mítica Static on the Radio. I know. For all my ruminations, I can't change a thing. Rádio Comercial. Toca Animar. Preciso mesmo de companhia. Tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Chaves e Mondim de Basto, 88.9. Well, it's a bittersweet symphony that's life. Trying to make ends meet. A tripla hora de António Sérgio convosco na edição de quinta-feira até às 13, a inesquecível entrega ao vivo de Richard Ashcroft perante os seus próprios fãs com Bittersweet Symphony. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Está em sintonia com a Rádio Comercial. Yeah. Nesta altura, escassos 10, até menos 9 minutos para uma hora. As rubricas fixas regressam hoje, mas um pouco mais tarde, à 1h40, acontece a primeira com a viagem downtown. No resto, ou do resto, falaremos mais daqui a pouco. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Está tudo mal, tudo vai voltar ao sítio. Às 8 da manhã. São os convidados da Ana Cristina Ferrão para a próxima fala da tribo. Vamos voltar ao princípio do tema para não estragar a naifa. Tamba da noite, às 8 da manhã. A mulher tem as mãos entaladas no parapeito. Na ficha do despertador. os certos da abertura para o último A Knife, 3 minutos antes da maré encher a Knife, são, ou é a convidada, mas é a banda que é a convidada da Ana Cristina Ferrão para a sessão de sexta para sábado, a começar cerca da meia-noite e 25 já da madrugada de sábado, aqui na Fala da Tribo, horas da Rádio Comercial à noite. Sabe que barulho fazem as luzes? É este. Um dos muitos pontos altos deste concerto foi quando a banda tocou o novo Precious. It's a good band. Eu sou Ricardo Aruz Pereira, o conhecido humorista. É muito agradável. Eu vinha. Robemos na Comercial já. Barulho das Luzes. Barulho das Luzes. O magazine da Comercial, apresentado por Diogo Beja. Tudo o que está a acontecer e que você não pode perder. Sábado, 10:30, na Comercial. Todas as semanas, há uma noite que é mais especial que as outras. E agora na Comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10:30, com João Vaz. Água e sal, água e sal, como a água do mar, que se vai entre os dedos. Rádio Comercial. Ainda uma última música a levar-nos até à uma. Laura Nero. It's one of the first songs I ever wrote. I'm not scared of dying, and I don't really care if it's peace you find in dying. Well, then let the time be near. If it's peace you find. It's cold way down there. When I die and when I'm gone, there'll be one child born and a world to carry on. My troubles are many, they're as deep as a well. Swear there ain't no heaven, pray there ain't no hell. Swear there ain't no heaven, I pray there ain't no hell. But I never know by living, only my dying will tell. When I die, when I'm gone, there'll be one child born in a world to carry on. Have no chains on me. All I ask of living is to have no chains on me. And when I die, when I'm gone, there'll be one child born in a world to carry on. Pode estar lá quando as bandeiras se agitarem. Se pode estar lá quando o hino se ouvir. Se pode estar lá quando o meio estádio gritar golo. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e se abrir conta no BES, habilitação uma de 25 viagens duplas à Alemanha para apoiar Portugal. Vá lá, cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55/2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. O relógio marcou uma hora. É a altura de dizer boa noite. Sintoniza a Rádio Comercial. Cobertura para todo o país. inaugura cada uma das horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Terça a sábado, meia-noite, três. Segunda das 3 horas de quinta-feira, António Sérgio nas horas Rádio Comercial. It Will Be Right. É

problema na leitura do CD na altura em que rodávamos Ry Cooder e Manuel Galban, Los Twangueros. É um salto, entretanto, para Jimmy Smith. Organ Grinders Swing.

lançado uma nova recordação para Talking to Strangers do álbum Blow. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Rádio Comercial foi Morrissey, They Never Played Symphonies. E a primeira coisa de calma que encontramos no novo Pearl Jam, aliás, compreende-se, Parachute. jump, parachutes. E unemployable. Ter um grupo muito restrito e especial de espectadores. Rita Guerra, no concerto mais pequeno do mundo. 21 de maio, no fantástico hotel Vila Galé Ópera. Só 10 ouvintes mais acompanhante vão poder testemunhar este momento com direito a estadia. Vai ser um momento para recordar. Secretamente. E do qual você não vai querer guardar segredo. Se das por mim, afinal. Ganhe convites a todas as horas no próximo dia 15 de maio. Rita Guerra, no concerto mais pequeno do mundo. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial é à noite de quinta-feira. Os sons de António Sérgio na tripla hora. E nas 7 em oferta, ótimos. Sick of flipping quarters. I call my man Zulu, so meet me on the corner. Maybe we can check out the clubs in the city, because waiting at the crib can make you feel shitty. So we hop into my ride on the squeaky door side, and we hit the upper room where they keep the funk alive. The man at the door invited us inside. He said there isn't any cover if you're keeping up the vibe. We took it upstairs to big up the area. The people in the house were shaking up the derriere, raising up their hands and raising up their voices. Tokes was the DJ, I was happy with his choices. And maxing and mixing, the beats they were fixing. My brain like a smoke that always double the triple dope. The decadence is gone and life might never be the same, cause when the beat hits, you feel no pain. So a piece of peace for you, a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you and a piece of peace for me, but I don't act peaceful if you're not the way to me. Get out of hand so that they could test the weapons on innocent civilians. The high-tech shit cost the millions and millions. Money should have spent on something for community, but that's okay because we got the unity. So fuck the police, we can keep the peace. We can make love and conquer that disease, because none in the world is impossible to me. I can swim on dry land and run upon the sea, and nothing in the world is impossible to me. You can chop off my legs and I land upon my feet. I turn it over to the spirit, I leave her in charge. My favorite record sounds like an African hit charge. She'll beat up the beach with an egg beater palm in the batter. She'll make her sound fatter and fatter. With food for the souls, the flavor of the music, and the spice for the brains, the essence of the lyrics. But songs can be delicious and also be nutritious. You can pay for culture, it can only be experience. A boom, boom, boom, or have you ever been experienced? So a piece of peace for you, a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, and a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, and a piece of peace for me, but I don't act peaceful if you're not the way to me. Charlie Hunter trio had the groovers moving and all the movers moving. Cuba twist, reminiscing enemy, spraying on the street for everyone to see. Well, even the elders in the house was having fun, because we live in life at the top of our lungs. It was truly a life celebration that night. Had the world's greatest time. We never sell the movie rights to Popovich or anyone like that. And anyone who does is really, really whack. Official cut paint, and we're not taking prisoners. And if they come late, you might have missed some of this funky good time we had here in front of you. So long, farewell, I'll be insane, I do to you. A piece of peace for you, a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, and a piece of peace for me, a piece of peace for every peaceful person that you see. I said a piece of peace for you, and a piece of peace for me, but I don't act peaceful if you're not the way to me. Every million mile, let me take a first step. Every million mile, let me take a first step. Every million mile, let me take a first step. Every million mile, let me take a first step. Every million mile, let me take a first step. Soltas na tripla hora de quinta-feira, António Sérgio, nas horas Rádio Comercial. Também as últimas da oferta Ótimo Cego que sentes, neste caso o reencontro com Michael Frant e um álbum inesquecível na carreira do seu projeto Spearhead. O álbum Home foi Piece of Peace e deixa-nos dar ainda um saltinho para o inesquecível e super audível Caught Without an Umbrella. Devíamos ter descoberto o disco mais em alturas de chuva, agora parece que já ficou tudo isso para trás, mas o melhor é lembrar. Mais cedo ou mais tarde. Shit happens. Car without an umbrella. Memories come down. particularly suicidal. He just didn't care whether he lived or died, though. It was just a matter of time. You got yours and I got mine. When he turned 16, they said he could drive. When he turned 18, they said he could die. When he turned 21, he could buy a rum. But no one ever taught him how things were done. Then an angel appeared inside his head. She said, boy, do you think you're really better off dead? He don't know, just shook his head. 'Cause he thought that the day that he died would be a normal day for the people on the other side. He thought that the day that he died would be a normal day for the people on the other side. The memories come down on me once again in car without an umbrella. The memories come down on me once again in car without an umbrella. In this age of information and technology, he would cry and shout. Then he put his face in the towel, hot from the dry. And then he sat down and he wrote a note to his moms. When all is said and done, can I still be your son? Because manhood is so elusive and respect is so exclusive, and I got a daddy to prove it. I think I'll never get to shaking a move. Then he tied a rope around his neck, looked in the mirror and said, what the heck? I'm gonna bring the whole roof down with me. And then he jumped, 'cause he thought that the day that he died would be a normal day for the people on the other side. He thought that the day that he died would be a normal day for the people on the other side. The day that he died be a normal day for the people on the other side. The memories come down at me once again. I'm caught without an umbrella. Come in, Vern. He really didn't want to be dead. He landed with a thump, his head was reeling. Laying in a lump, he looked up at the ceiling and saw that the rope had broke. Well, he failed at the only thing that he thought he couldn't fail at. That was taking his own life. And he said, I kind of like living. Feel his heart, like in a boom, sound of light music in the next room. Said it's time for a celebration. Felt his hands, looked at his face, lifted the rope off his throat. I ain't such a disgrace. He said, manhood is so elusive. And respect is so exclusive. And I got a daddy to prove that some people never gonna get to shaking and move. But he thought that the day that he died would be a normal day for the people on the other side. He thought that the day that he died would be a normal day for the people on the other side. And he thought that the day that he died would be a normal day for the people on the other side. And he knew that the day that he tried was not a normal day for the people on the other side. When memories come down and me once again, I'm caught without an umbrella. Rádio. Toca animal. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Rádio Comercial. Toca animar. Toca com a Rádio Comercial.

viagem Downtown nesta semana e na penúltima inserção desta semana, exatamente, Sahara Blue de Hector Zazu, um rol enorme de celebridades e sobretudo de grandes talentos a colaborarem com ele. Ficou aqui o exemplo com o tema Youth, Brandon Perry e, ao que nos pareceu, também a voz da sua habitual companheira nos Dead Can Dance. E para terminar a inserção hoje, aqui fica um outro Sahara Blue, este, entre parênteses, Bruxelas. Memory says me well.

Deixámos passar um pouquinho mais das 2 da manhã, exatamente 1 minuto e 40 segundos. Isto foi para não interromper há pouco os Neon Rose. Queríamos, entretanto, deixar as nossas boas noites, a marca das 2 e pouco, e a continuação da Triple Hora Noite dentro de António Sérgio na Rádio Comercial. Rádio Comercial. Ora, aqui está. A última hora com Debaixo da Língua.

Pedro Ribeiro, na manhã da comercial. De segunda à sexta, a partir das 7. Da madrugada. Pronto, hoje é noite de santuário, quarta para quinta, nas horas de António Sérgio. E depois há ainda a colher de blues, como tentávamos dizer há pouco, com aquele vociferante jingle da rádio comercial. Mas convém que seja assim, para saberem que estamos por aqui, no ar. Passa também como um adeus a Grant McLaughlin, um dos fundadores dos Go-Betweens. Go-Betweens, Streets of Your Town. Rest in peace. Terça, sábado, neste caso, noite dentro da edição de quinta-feira, Rádio Comercial com António Sérgio, foi a recordação para Streets of Your Town, os Go-Betweens. Também os norte-americanos Arlo.

sweet filthy world, my wife, all who ever reads this, I think that I've lived too long with all of my promises unfulfilled. But there is a veil drawn over all of that. I know you'll probably say, spare us the melodrama. I don't know how he chose the pills or the stupid revolver. I'm out of luck. I'm not that strong. My hands, your neck, I might have run. Don't try to find me. I'm not worth anything anymore. Life is dark and cold as the sea. Embrace me in my anguish. Put seaweed in my hair and vow that you won't cry because I've gone. Santuário onde guardamos por aqui o que não queremos esquecer. Hoje a recuperação coube de Juliet Lazarus, Elvis Costello and the Brodsky Quartet. I should open with a kiss, for if you're reading this, you must have opened up your case and found this letter where I placed it in between the silken lace. There were shoes, but I still refused to Everybody here sends you their love. How could I forget? You still walk above or below. Perhaps you'll never know this purgatory. Santuário de hoje, onde guardamos o que não queremos que fique esquecido, de Juliet Letters, Elvis Costello and the Brodsky Quartet. The best music I've heard. Ele acompanhou ao longo da sua adolescência. Nunca teve direito a posters na revista Bravo, mas você ouviu no seu Walkman. Jennifer, we can't go wrong, let's put it in right. A Rádio Comercial apresenta Lloyd Cole, de volta e ao vivo em Portugal. 11 de maio, em Santa Maria da Feira. 12 de maio, em Tomar. 13 de maio, em Alcobaça. 14 de maio, na Moita. Lloyd Cole ao vivo, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. Rádio Comercial Toca Animar. Rádio Comercial Toca Animar. Em Évora, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa. 92.0. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Mas daqui a pouco é hora de tratamento, não há, mas é hora de tratamento, a colher de blues que nos vai acompanhar ao longo deste mês de maio. Entretanto...

TNT and Smoking Dynamite, com a colaboração de Bill Wyman, Pinto Perkins, Terry Taylor e Dallas Taylor, na colher de blues desta semana, a segunda consecutiva, com Buddy e Junior. Um outro musicien auquel nous devons cette soirée, c'était une des vraies grandes surprises de ce festival, déjà. On bass guitar, Bill Wyman. et puis tout droit de Chicago, deux des plus grands héros du blues d'aujourd'hui, un grand guitariste, un grand harmoniciste, deux grands chanteurs à eux deux, Mr. Junior Wells, Mr. Buddy Guy. Drinking tea, TNT and smoking dynamite. É pesado. Buddy Guy and Junior Wells, duas primeiras semanas em maio para a nossa colher de blues. A Rádio Comercial dá os parabéns ao GNR pelos seus 25 anos de carreira. Rádio Comercial. Bebemos dos lábios e efetivamente. GNR, 25 anos de carreira. Aparentemente sem mortalizar. É uma canção da minha terra. Trago Portugal, coração. Chama-se Rui Reininho e som GNR. Parabéns. E obrigado. Até fiquei emocionado. Obrigado, nós. Ao final da tripla hora de António Sérgio na comercial. Mr. John Martin. Voltamos amanhã. Boa noite. Take care. This tune was composed by Spencer. As valiant a man as ever left home. Well, he had been much reduced, and he poured away from you. That was the reason he started. Traveling, he sat down to rest. Mother Potomac on a mountain is a clear crystal fountain. With bread and cold water, he himself did refresh. With the night fast approaching, to the woods he resorted. And the ivy is bed for to make. But he dreamt about sighing, lamenting, crying. Go home to your family, is right. Sing. He arrived home to his family and his friends. For they did stand so astounded, surprised and dumbfounded to see such a stranger as their sight. His children, they come around with a little bit of rattling story. Rattling stories to drive care. He's as happy as those of thousands of years. Contented he'll remain and ever rise. Encontrei o Bruno, está todo animado. Uhum. Não sabia que ele tinha comprado o par da praia com o Félix. Parece que aquilo vai ser um sucesso. Vamos lá ver. É um negócio arriscado. Olha, que ele não me pareceu muito preocupado. Obrigado. Tenho um plano B.